institucional na federação é DDD, Departamento de Divulgação Doutrinária, @fedf.org.br, Federação Espírita do Distrito Federal, .org.br. Você poderá também obter mais informações no site www.palestrasespiritas.org, sem o BR. É um site também onde deixaremos esse material em áudio ou no Google Vídeo. Buscando no Google, na parte de vídeos, você poderá encontrar também essa apresentação, possível de ser baixada, gravada ou assistida em seu computador, para ser reproduzida gratuitamente, sem nenhuma preocupação com direitos autorais. Deixaremos nosso e-mail, deixaremos também o nosso telefone da Federação, DDD 61-3344-8237, DDD 61-3344-8237, e deixaremos também o site da Federação Espírita do Distrito Federal, www.fedf.org.br, onde vocês poderão receber e buscar mais informações. Busquem, além desse DVD, além dessa palestra, os cursos, os áudios, as apresentações em arquivos DOC ou PDF, que constarão de CDs que poderão ser remetidos via correio gratuitamente ou baixados da internet do site mencionado www.palestrasespiritas.org, e você buscará toda essa informação, deixando o nosso cordial abraço e o agradecimento pela atenção dos senhores. No nosso próximo encontro, vamos ter a abordagem do público com perguntas, respostas, e teremos também a apresentação do curso de dirigentes proposto pelo Grupo Espírita Paulo Estevão, que discutiremos passo a passo com as modificações introduzidas aqui no Distrito Federal. Boa noite a todos os senhores. Fiquemos então com Jesus e que seu Evangelho possa ser a trilha de luz que ilumine os nossos corações na seara espírita, que seja verdadeiramente o consolador prometido pelo Cristo através do Evangelho que ele nos deixou. Muito obrigado a todos.